3660. Avião 0636, como assim? Privado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, voo Cezulino 0. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Daela e da Mótima. Cezulino 34, transponder 1935, controle. Siga o Papa Alfa 32, já ponte LED para o outro no 7. E o senhor Lima está livre do cruzamento. Então logo o companheiro aí libera táxi aí, Papa. Nós estamos na frequência livre, boa. Serra Tráfego, Papa Alfa 32 ingressando no Pátio 4, após o mesmo autorizado, táxi até a Rosca, reporte pronto. Tá, BLM AT, Epsilon 7, Hotel Juliette Serra. Oscar Lima, Hotel Decolado 1-0, controle em 1935, bom voo. Posição 4 autorizado, chama de contato. Câmara ataque, 256. Teste do 320 da TAM. Quando pronto, na 197 autorizado a decolagem. 150 graus, 109. Até o Juliette Serra. Ok, Serra. Solos 1-2, direita Foxtrot 1-2-1-1. Direita Foxtrot 1-2-1-1. Salvador, boa tarde, é do 27 no Pátula. 27-1-4, Salvador, Barreiras, aguarde copa, prepare a moto. Solo Salvador, boa tarde, 03-144, livrou na disputa. 144, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 03-144. Salvador, azul 27-04, boa tarde. Boa tarde, 27-04, aguarde copa, prepare a MOMA. MOMA aguardando, 27-04. Oi Salvador, muito boa tarde, bom 885, aproximação, pista no zero. Bom 885, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, 150 graus, 10 nós. Caso receba, informe tráfego helicóptero, decolado auxiliar, está mantendo mil pés no litoral, 1885. Certo, tráfego, bom 885, livre pouso, pista no zero. Autonomia, por favor. 4 de autonomia, chame na Papá Lima, Juliette Lima. É zero, via a nota do plano, tem decola da 1-0, curva esquerda no perfil da Momo, código após direto 5-1-3-1, transponde 19-35, controle. Autorizado barreiras 160, conforme a rota do plano, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Momo após direto 5-1-3-1, 19-35. Momo, código após direto. Momo, código após direto, confirmando 5-1-3-1. Afirmo, correto, cotejamento chega pronto no parte 3. Camarada, espete no 4. Da Porte Nele, pronto, 1-7, Lima, Juliette Lima. 85, 1017, na ajuste, boa viagem. 1017, 1895, graças, bom trabalho. 3144, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, tá 3144. Salvador Guajão, 09. Salvador, muito boa tarde, Azul 4116, vai passar o externo. Azul 4116, ciente do tráfego, ajuste 1017, continue aguardando pista na zero livre. 1017 ajustado, aguardando pista livre, 4116. Já informa o tráfego, helicóptero mantém 500 pés, aproxima da cabeceira auxiliar esquerda, para pouso parado, não interferirá na sua aproximação. Tá certo, 4116. Livre à direita na November, faça um backtrack e aguarde para retornar a cabeceira no site. Torre, Guardião 09. Guardião 09, sente que o tráfego, porém ainda no avistado, continue com a prova da cabeceira no site para pouso pairado, ajuste no 0-1-7, Guardião 09. Tráfego em Braia da Azul, final de 3 milhas na 1-0. Sente do Azul, pouso na cabeceira 1-7, momento 2.4 milhas, setor nordeste. Voo 985, livrou, solo 18, chame 219. 219, obrigado. Azul 4116, pouso autorizado, pistão a 0, vento 1.50 graus, 1.09, 4.116. Eu repouso, 4.116. 285, livrou. 885, Alfa Juliette, Alfa Kilo, parte 3, posição 2 Lima. Salvador, boa tarde, voo 1964. Voo 1964, ciente do tráfego, já avistado, reporte externo, ajuste na 0.7. Portaria externo, gol no 964. Oi, Salvador, boa tarde, gol 256 no ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no 256, ciente, mantém o ponto de espera. Certo. Guardião 09, pouso pairado, cabeceira 1-7, autorizado. Vento 1-4-0 graus, 1-0-9-0-9. Autorizado, cabeceira 1-4. 1-7, guardião 1-7, guardião 09. Oi, boa tarde, gol no 64, tá 5 milhas do externo. Gente, gol no 64, número 2, tráfego precede companhia 5 milhas, com 120 de ground, reposto no externo, gol no 64. Reposto externo, gol no 64. Gol externo, bastante chocado, gol no 964. Batismo 21-1. Liberando na Fox 7, Monsalvo 21-1, na 241, no 6. Salvador, acho que é 63, Caso receba, não interfere na sua aproximação. Pistão 90 livre, vento 14010, nós pouso autorizado. Livre pouso 90, gol 9964. Inclusive alto na ponte antes da Juliette. E alto na ponte antes da Juliette, 4196. Esperando na órbita. Nossa, tá na mesa. Grato. Lima Juliette Lima autorizado, né? Manteiro no 7. Tenho condição de decolagem imediata após a passada da aeronave da companhia. Ah, tô ciente, não deixe comigo. Certo. Tá passando externo, gol 1164. Ciente, 1164, continue aguardando pistão na zero livre. Claro. Juliette Lima autorizado, 1-7, vento 120 graus, 1-0 nós, vai manter pronto até 2.500. Azul 4-1, no meio, mantém antes da Juliette, prevista portão 03. Vai manter antes da Juliette, aguardando portão 03, 4-1 no meio. 964, solos 22, libere direita eco, chama 211. Direita eco, 211, gol 964. Gol 1164, tráfego tipo citation, decola do auxiliar, não interfere no seu pouso. Pistola 0 livre, tá livre, com 140 graus, 10 nós, gol 1164. Paciente, tá livre o pouso na 10, gol 1164. O Papadão Lima, Juliette Lima. Decolado aos 23, mantenha a reta até 2.500, chame 0935, por favor. Passando a reta até 2.500, 0935, obrigado amigo, até. Salvador, o azul 2714, para a pushback, essa na pista. No 4, parte 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 27 pela parte. Autorizado, tá, que chame na taxa aí, papá, Mike, papá, papá. Solo, gol no 164, livrou. Pelo 164, alfa antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 164. Sim, 1-3. No 3, a torre, ajuste no 097, aguarde a autorização de pouso número 2. Doutor, 1-3, 2-3. 256. Negativo, Gol 1256. Tráfego da Força Aérea tipo Alfa 29, agora 4 milhas para o pouso. São 4 tráfegos aí, só que a gente aguardar, não 3. É, desculpa aí, foi erro meu. Choclo 3, CH, BIP checado, aguarde, pista no zero livre. Choclo 3, aguardando que saiu. Choclo 3804, somos 27, liberou na época, chame 219. Eco do zona 1, eu vou. Gol no 164. Salvador Azul 2714, acionado, pronto para o saque. POB alternativa e autonomia? POB 38, autonomia 5 horas e 40, alterna Palma. Até a saída do PAD 3 autorizado, 2714. Até a saída do PAD 3, 2714. Paulo Salvador, boa, até o 3804. 3804, Alfa, reporte, Oscar Juliette, boa tarde. Alfa, Oscar Juliette, boa, 3804. Tráfico Guarulhos, boa tarde, passarei do 2230, Salvador, 2230. 2230, na escuta, Salvador, conquista? Afirmativo, senhor. Sabe se foi feito algum novo plano, ou alguma DLA? Eu tenho plano aqui das 16h20, já está vencido aí tem uns meia hora. Não vai entrar em contato com a empresa, senão eu volto a te chamar, obrigado. Certo, eu vou checar aqui o sistema também, caso tenha alguma coisa eu chamo. Ok, obrigado. É 320, passou o turno, está visual aí, Adepto. Sim, sustenem 6320, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste na 07. 17, aguardando pista livre, 320. Desportou meia dúzia. Desportou meia dúzia, são 324. Faz o 2714, dê passagem ao tão à direita, após a passagem, prossegue até o ponto de espera via pátio 1. E Índia, no ponto de espera 1895 com o ajuste 1017. Boa viagem. Afirmativo da passagem ao TAM após prossegue em Índia, chamando 1895, 27 no 4. 2230 na escuta? Na escuta, 2230. Achei a DLA aqui de trás 1720. Vou só chegar com o centro e chamar a copa. Ok, na escuta. Choclo 3, Solos 29, libere no hotel, chamo que vai estacionar a frequência livre. Boa tarde. O 256 tem condições de decolar? Afirmo. Autorizado, pista 1-0, no 50 graus, 1-0 nós. Sinal 6312, Cuejo. 6320, tráfego da Gol iniciando a rolagem, aguarde pista no zero livre. Guarda, 3-0. Torres, Salvador, vou passar o Eco da Fox Trot. Eco da Fox Trot, ajuste no 097. Mantenha 1.500 pés em condições visuais, reporte fiscal de Serra. Passará. Na 6320, vento 150 graus, 109. Pouso autorizado, pista 90. Pouso 90, 6320. Voo 1256, decolado aos 30, controle em 1935, bom voo. 1935, voo 1256. Ocean Air 6315, após a companhia contra o final, autorizado em manter a pista 90. Eco Delta Fox. Ciente, 360 pela esquerda, reporte alterno, Eco Delta Fox. Ciente, 360 pela esquerda, Eco Delta Fox. Mike papapá, autorizado a decolagem 97, vento 150 graus, 109, mantém a reta até 2 mil pés. Autorizado a decolagem 97, 2 mil pés, papá. Poxa, né, 6320, solos 32, libere direito, chamo 211. 320, taxi Alfa, porte ao seu Juliette. Alfa, guarda antes da Juliette. É porta antes da Juliette, 320. Acertando logo a final da 97, o Eco Delta Fox. Sim, Eco Delta Fox, novo 360, reporte ao termo, tráfego da TAM passando duna. Salvador, TAM 3560, na final da 10, 7 milhas. Sim, TAM 3560, reporte no externo, ajuste na 097. Passará a 1017. Poxa, né, 6315, decolagem autorizada, pista no 0, vento 150 graus, 109, 6315. De cumprir o superior. Gente, autorizado o pushback saneamento, chefe, tá? Chamarei. Continue aguardando pista no zero livre, com 150 e 10 de vento. Gente, aguarda a liberação de pouso, sem contato visual com o trato ainda. Aeroporto Internacional de Livre pouso 90, TAM 3560. Poxa, né, 3195, decola 235, 1935, bom voo. Eco Delta Fox, autorizado final 97, reporte passando através da IMA. Eco Delta Fox. Um abraço. Eco Delta Fox. Já iniciou o curso? Rápido. Chame pro táxi. Vai chamar. Tempo da TAM, final de 2 milhas após o autorizado NEM, mantém a pista no zero. Faz o tráfego ali, mantém 27 no quarto. Afirmativo, vai puxar. Eu acordei de forma a deixar a 14 livre, espero lá da avião que vai ingressar ali na remota. Tá, ok. Poxa, NEM 320. Ingresso em Juliette, mantém a posição no través do 8. Fica atento ao passarelo, vai puxar um pouco mais a retaguarda, liberando a 14. 7 livre, guarda a saída do passarelo para ingressar para 14, 6320. Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, pouso autorizado. Pista no 7, 140 graus, 109. Ele pousou no 7, Fox. Delta Fox Solo aos 39, reporte pista no 7 livre. Azul 2704 aos 39, 0935 no voo. 0935, grátis. Autorizado, aliás, decolar pistão a zero, 150 graus, 0,8 nós. A viagem decola, só para confirmar, não confirma a saída, pela passagem 2230, tá? Sem problema, eu vou informar o controle aqui, caso não tenha problema, ele já libera a subida. Ok, obrigado. Controle Salvador, Jô, operando 5. 320, decolar 242, 0935, bom voo. 0935, obrigado, boa tarde. Autorizado, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Irume, 5142, o transponder 1935, controle. Autorizado nível 3903, 193, correto, chama o pronto, pushback, saneamento, no 2. Câmara, dan 3193. Torres, Salvador, boa tarde, Capitão Guisca, na verdade, estabilizado no ILS, recontou embaixado e travado. Capitão Guisca, November Delta, ajuste 10017, intenciona pouso na pista 10017. 10. Sim, pouso atrasado, pista 10140 graus, 08, no ajuste November Delta. Confirme o local de estacionamento, por gentileza. Geral. Seguinte. Já vou no eco na escuta. Só para o meu servo o eco na escuta do sol. Confirmando, é Enimar, Nova Canaã. Quanto a mim, gente? Só 40 segundos para trás. Tá, copia. Ciência do tráfego já avistado, continua aguardando a pista 90 livre. Ajuste 1017. 5175 e segue no corredor Axel e o PES. Quantos a bordo? 3 a bordo, Semetor 1895 para acionamento e decolagem, ajustado 1017 para Goiás. Busca November Delta, boa tarde, Alfa, reporte antes da Juliette. Estacionamento Gol 20 no 7, posição 08. Minuto 20 no 7. Paulo, ao 54, chama 21, boa tarde. Boa tarde. Doutor Juliano de Serra, autorizado, prazo final 97, reporte na CUT, trem checado, ajuste na 097. Passará na base do Doutor Serra. Serra Juliette, November Yankee, 500 pés, decolagem da pista 97, em coordenação com a torre de Salvador, segue no corredor, sorte. Aciona-se 0156 transpondo e o controle 119 sinal 35. Três a bordo, ataque 4, 1895 para acionamento táxi decolagem, ajuste na 097. Salvador, boa tarde, está trazendo o 54. Este November Delta, November Mike na Lima, na November Lima, Mike na Quebec, chame a torre 1895 para prosseguir até o Pat 4. Lima Mike na Quebec, 1895. Salvador, boa tarde, azul 4065. 4065, número 2 para a cota, aguarde. Prepara da hora. Da hora. A3154, boa tarde, Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, boa tarde, A3154. Tráfego Salvador, muito boa tarde, gol. Uno, Uno 84. Uno, Uno, Uno 884. Número 3 para a cota, Aracaju, prepare a subida... Tráfego vai liberar na Oscar, então logo mesmo liga o taxi autorizado, reporte pronto. Na verdade, liberar, está autorizado o Brasil já vai reportar pronto na Oscar. A torre, ajuste no 097, tenha uma boa, boa viagem, o 2097. Obrigado. São 3193, coordeno com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, iniciando 2, chame táxi. São Juliano Serra, boa tarde. O nome é 59, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, VIP November 857. Decola da pista 1-0, curva direita no perfil da Dael, Linda e Rumi. 5410, transponder, 119, decimal 35, controle, 1659. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível de voo 360, rota conforme, upper November 857. Decola da pista no 0, curva direita, Dael, Leda e Rumi. Aciona 5410, controle, 119, decimal 35, gol, 1659. Correto, no 10, chame pronto. 1659. Azul 4065, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, se possível. 4065, autorizado para Campinas, 320, nível via Pesulu 90 até Cubávia, após o Pesulu 16, conforme. decola da 190, curva direita no perfil do Adael, Leda, Mótima. 5167, transponder, controle 1935. Você é autorizado, Cassino 320, Fazulo 10, até a Fubade, depois a Fazulo 16, conforme 10, decola, curva direita, da Elo da Mótima, 5167, 193. Lá no 3, pronto para posicionar. Gente, número 2 no setor, só eu compreendi o nível, 320. 320, confirmado. Número 2 no setor, 4065, aguarde para o puxa. É, sua escuta. O 3193 na escuta do solo. Escuta para cima. Tem condições de coordenar a equipe de solo e efetuar o pushback simultâneo com a rua à sua esquerda? Afirmativo, vai coordenar com a equipe de solo. É, não vai ser preciso, vai seguir como número 1 para a decolagem, então, 3193. Então, coordene com a equipe de solo, aguarde o azul iniciar, ele vai puxar um pouco mais a retaguarda e o senhor inicia e chame o táxi. Ok, sim, está 3193. 4065, contou? Não, não contou, pode confirmar. Autorizado o pushback simultâneo com o plano à sua direita, o 2. O senhor vai puxar um pouco mais a retaguarda para a entrada do pátio 3. Coordena a equipe de solo, o pushback simultâneo e chame táxi, o 4065. 4065, vamos coordenar. 1884, pronto, cópia. Pronto. Aracaju 230, via Golfo 677. Decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Puca Jamo, após direto a Aracaju. 5424, transponder, 119, decimal 35, controle, curva 1884. Desistimos porque não vai dar pra fazer esse montanha. É, ele puxou um pouco o retaguarda, aguarde por puxa. Assim que ele iniciar o táxi, será autorizado. Exato. 2231, copia? Copia 2231. Salvador Barreiros, 160, via UIS 42. Decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição VATAP. 5496, transponder, 119, decimal 35, controle de Salvador. Passaria 2231. 060, barreira 142, recorda 10 esquerda, Momo, WhatsApp 5416, é o transponder, o controle seja 1935, 2231. Correto, chame o próximo remontando 3. Maremos 2231. Solo 02, libere a próxima direita e chame Solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1, agilizando na medida do possível, informa o tráfego na final de 3 milhas. Bem, libera a esquerda 2, 1, 1, 1, 0, 9, 7, livrado. 1097, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1097. Paulo Salvador, gol 1659, posição 10, solicita autorização para pushback de acionamento. Posição 10, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará para táxi, gol 1659. Táxi de... Grupo Romeu Golf, boa tarde, aguarde cópia para Moura. Aciona aguardando, Romeu Golf, chame acionado próprio. Romeu Golf, camarada. Para o táxi, você tem 3193 com 80 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 80, 0, 3 e 20, alternado Guarulhos, à direita via Índia, poste para 1895, ajuste 1017, acabou a viagem, TAM 3193. Direita 1895, 10 no 7, TAM 3193, certo. 4065 da Azul, assim que o Telegram Itaguasa é autorizado, no 3 Chimitaxi. Você faz o tanto autorizado, 4 meses. Chupou meu gol, flash foot. Mais uma pra cima. Mil pés. Já é mil pés? Sim, meu pai corredores, acerta essa prova. Flatcop? Sim, meu filho, pode ser. Salvador Novo, mil pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, aciona 01-34 no transponder, controle 1-9.35. Não, tudo bem, fala pra direita, mil pés, axé, 1935 ao controle, 01-34 ao código transponder. O Romeu Gus, quanto é a expressão da moto? 07. Estacionamento, táxi, decolagem, 1895, ajuste na 097, boa viagem. 097, por favor. Confirmando, táxi 5, né? Ah, tá bom, tá. Formou no 884, posição 4, passo para pushback, estacionamento. Número 2 no setor, aguarde, no 884. Tráfego, Salvador, Oxaneia, 6321. 6321, Salvador, Brasília, prepare a bola, faz teste PECOP. No 0, vento 1,40 graus, 1,0 nós. O 966? Afirmando, o 966 autorizado pouso, pista no 0. Vento 1,40 graus, 1,0 nós. Sempre pouso, pista 1,0, o 966. Passando o 10. Qual é a posição no 0,97? Ah, mantendo.